Pronto, essa foi a última. Quando aceitei ajudar aquele garoto mudo e estranho, eu não pensei que ia ser tão difícil. Porra, escalar um morro no meio do pântano pra lutar com três arpias? Pra quê? Pra recuperar uma garrafa na vã esperança de que ele tenha informação sobre a tal criatura abominável que a gente tá caçando. Olhe, por que você me deixa entrar nessas roubadas? Não reclama, não, meu querido. Foi você que falou: quero sentir na pele a experiência de vivenciar aventuras como um bruxo, tal qual o Geraldão. Não tenta transferir tua culpa. Agora desce e entrega a garrafa para aquele trambolho cinza que você ainda tem a audácia de chamar de Tudo bem, garoto. eu já tô indo. Mas continua aí só no intra-auricular pra ninguém te ouvir. Se assim já não tá fácil, imagina alguém achando que eu tô possuído ou que tem uma deusa estranha falando comigo. Ei, Projeto Gollum, tá aqui sua garrafa, pega. Pelo falsete de Melody. Que diabo de voz é essa? De ponta. As minhas palavras favoritas. A vida sem saborear o som de xícara de chá gelado é como lamber lesmas enroladas em pano. Ih, rapaz, essa porra é maluco. Muito obrigado por isso, nobre, seja lá quem for, que tenhas uma vida longa. Então, pera aí, meu filho. Você disse que ia me ajudar a achar a criatura que eu tô procurando. Eu te ajudei a achar sua voz, agora desembucha. Transformarias este belo ato de altruísmo em uma troca de favores banal? Olha só que folgado. Achando que beiço de gene é arroz doce. Achou mesmo que eu ia te ajudar e deixar ir embora assim? Achei que não. Acha que foi a criatura que eu tô procurando que roubou a sua voz? Quem mais teria me amaldiçoado? Com essa voz, consigo pensar em infinitas pessoas. E pra que alguém ia querer uma voz engarrafada? Eu também gostaria de saber, especialmente quando a minha voz é tão maravilhosa. Às vezes é como a de um pássaro cantante, noutras é como um trovão. Nossa, quanta humildade. Ótimo, então você viu pra onde ela foi? Vivi, lembro-me como se fosse ontem. Logo que despertei, fui evacuar. Essa é a minha parte favorita do dia. Defecar ao nascer do sol é simplesmente maravilhoso. Que deselegante. Quando, de repente, ouvi um barulho tão forte que não poderia ter vindo de mim. Do nada, quase tive um treco. Ela correu em direção às cabanas das crianças, rápida, como se as moiras estivessem atrás dela. Eu gritei algumas coisas desagradáveis. Ela estragou a minha manhã e, infelizmente, tinha perdido a voz. Então não acho que ela tenha ouvido. Então me leve até essas cabanas. Mas não se preocupe, você não precisa entrar. Quando chegarmos lá, você tá livre pra voltar pro seu pântano. Ufa, está bem. Me ajudaste e eu não sou tacanho. Venha comigo. Nossa, o Milismo igual nem pensou duas vezes, já foi embora. Deixa pra lá. Ela deve estar lá dentro. Só precisa entrar e pegar ela desprevenida. Isso é som de água? Silêncio. Deixa eu me concentrar. Ui, que delícia! Por quê? Por quê? Ela tá boa. Oh, meu Deus do céu, eu não quero mais brigar disso, não. Com a visão do inferno. Eu vou precisar de terapia. Meu Deus. Ai. Vou nadar gostoso. Adoro tomar um banho de piscina. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão inicial. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo a minha fiel e imediata Holly. Como vai você hoje, Holly? Salve, Ace, capitão da nau Interlúdio, navegando mais uma vez por universos fantásticos. Cá se encontra a minha pessoa, assaz deslumbrante, barroca e magicamente bafônica para mais uma empreitada. Então, Holly, quem está conosco para mais essa empreitada? Hoje, estimado capitão, nós reunimos o time da casa para abordar o tema sugerido pelo senhor. Começamos as convocações com o nosso querido navegador, o senhor do pão de queijo, Airechu. Fala, Holly, tamo aí pra mais um podcast e, coincidência ou não, a gente vai falar de bruxaria de novo. A gente não pode se esquecer do nosso piloto, Júlio Barcelos. Ah, galera, vamos falar do bruxeiro aí hoje. E cada vez mais presente, e que assim se mantenha, o nosso especialista em realidades simuladas, Diogo Fernandes. Ei, pessoal, ei, pessoas. Vamos falar agora de um sujeito bacana, o Geraldo. Geraldo de Rivia. Então, Holly, sobre o que falaremos hoje? Olha, se o senhor me permite a sinceridade, estamos aqui reunidos porque o senhor se empolgou lendo os livros da série The Witcher e quer contagiar também os ouvintes falando um pouco sobre os jogos, focando nos dois primeiros livros da saga. Precisar me entregar assim? Não precisava disso, Holly, calma. Então, Holly, depois de me fazer passar por esse papel de tirano, dê prosseguimento com o tema, explique-nos sobre o que falaremos hoje, fale mais sobre isso, entre no tema logo, antes que eu fique com mais vergonha aqui nesse momento. Não seja por isso. Estou aqui para ajudar. Um grande sucesso da literatura de fantasia mundial. Pois é, talvez você não conheça ou até quem sabe já tenha ouvido falar, mas a série Viedmina, traduzida como A Saga do Bruxo Geralt de Rivia, ou mais conhecida como The Witcher por conta da sua adaptação aos jogos eletrônicos, é uma das obras mais populares na Europa, principalmente na sua terra natal, a Polônia, onde é tratada como um de seus tesouros nacionais. Sério. Obama chegou a ser presenteado com cópia do jogo em uma visita oficial em 2011. Eles realmente valorizam essa série. Mas do que se trata? Você pode estar se questionando como se eu não fosse introduzir o tema. Em um cenário mágico e sombrio, seres humanos dividem o mundo com seres fantásticos como elfos, anões, ananicos, dríades e também com monstros dos mais diversos tipos. Há de ser dito, é claro, que o ser humano está rumando então para sua ascensão, tomando todo o espaço possível e até colocando em dúvida quem são os verdadeiros monstros na questão. Com a expansão e invasão territorial, os conflitos humanos são cada vez mais destaque e a era dos monstros parece contada. É nesse lugar que são ambientados os contos e romances escritos pelo polonês Andrzej Sapkowski, que seguem a história do mítico Geralt de Rivia, um dos últimos bruxos restantes na Terra. O trabalho de um bruxo é caçar monstros malignos e eliminá-los, cobrando devidamente o preço adequado. É claro, é para isso que são treinados desde a infância. É para isso que sofrem modificações corporais para suportar os efeitos de poções e preparados que matariam um humano comum, e é para isso que usam armas especiais e sinais mágicos. Para o bem ou para o mal, sua fama os precede e o bruxo, conhecido pela alcunha de Lobo Branco, por ter os pelos todos brancos, graças aos procedimentos mágicos, vive na pele esses efeitos. Muito bem, Holly. Obrigado por essa detalhada informação que você trouxe sobre o tema de hoje. Acho bom, antes de falarmos efetivamente sobre os livros, mais especificamente sobre o livro O Último Desejo e tocando um pouco no livro A Espada do Destino, falarmos sobre os jogos que foram, sem dúvida, aqueles que mais popularizaram essas obras, apesar de que os livros vieram antes. O primeiro jogo dessa série, The Witcher, chegou aos computadores há quase 10 anos. Chegou no ano de 2007, ainda não tão popular quanto a sua sequência e a sua posterior sequência, o The Witcher 3 Wild Hunt, que realmente levou o nome da saga e deixou várias pessoas curiosas aí pelo mundo. Inclusive eu, que fui atrás dos livros após conhecer um pouco a repercussão que o jogo estava tendo. Tanto que o jogo foi considerado o melhor jogo do ano de 2015 pela crítica especializada. E aposto que muita gente só ficou conhecendo as obras também junto com isso. Vou aproveitar aqui para saber de nossos participantes como conheceram The Witcher. Pelo jogo, jogaram os jogos, se chegaram a ficar curiosos depois de ver, falar sobre os jogos e foram atrás dos livros. Qual o primeiro contato de vocês com The Witcher? Diogo, você que é o menino dos jogos, Bom, a primeira vez que eu vi o primeiro jogo, The Witcher, foi numa época rara que eu não mestrava RPG. Eu tava apenas jogando. Então, um dos jogadores, ele preparou a campanha dele inteira, botou uma trilha sonora pra tocar durante a campanha, durante o jogo, que eu fiquei embasbacado. Eu gosto de trilhas sonoras e eu achei muito boa aquela que ele colocou. Eu fui atrás, queria saber, e ele me apresentou o jogo. Né? Que já desde aquela época, a CD Projekt Red, ela é cuidadosa, né? Ela deu o jogo. Ela vendeu o jogo com a trilha sonora e tal, e ele botou aquela trilha sonora, tocou River of Life, e eu fiquei maluco na época. Eu fui atrás do jogo, e se não me engano ele vinha numa caixa bonitona, já era aquela versão, eu acho, aquela versão melhorada, aquela cinza, Enhanced Edition, se não me engano. Eu lembro que eu gostei muito do que o jogo apresentava naquela época, né, porque a abertura do jogo ele te vende, você começa a olhar pela história, ele começa a te apresentar Geralt of Rivia, e começa a detalhar aquela história todinha baseando na Striga, né? Que ele vai caçar aquele monstro, aí no final, aquele final que você não esperava. Quem viu a animação do primeiro jogo meio que entende o que eu tô querendo dizer. É bonita até hoje. E foi esse um dos motivos que me fez querer conhecer a saga inteira. Com isso, eu cheguei ao ponto de jogar ele tanto que eu consegui superar um pouco a jogabilidade ruim dele. Mesmo ele sendo ruim, ele me fazia jogar de uma forma que eu me encaixava ali nela, sabe? Tem um sistema de ataque que você pode usar o controle ou o mouse. O controle não, né? O teclado e mouse, ou apenas o mouse. E eu aprendi a usar bem aquela jogabilidade, mesmo sabendo que ela é muito ruim e travada demais naquela época. E talvez o prêmio de jogo do ano de The Witcher 3, da The Game Awards, seja um pouquinho, tenha deixado de lado a questão de jogabilidade, porque o 3 também ele carrega um pouquinho dessa travada, né, desse jogo engessado, dessa jogabilidade engessada que o primeiro tinha. Ouviram um cachorro? Ah, faz tempo, continua aí. É um clássico dos podcasts, aí vai com cachorro junto. O segundo jogo eu não joguei, né? O Assassino de Reis, alguma coisa assim, porque ele saiu pra Xbox 360, ele quebrou ali a exclusividade do PC, lançou pra Xbox 360, e PC eu não tinha nenhum dos dois. Eu só tinha um PC na época que eu joguei o primeiro, que ele aguentava rodar, mesmo sendo um jogo um pouco pesado, né? Mas ele rodava bem. Mas é isso, eu conheci o primeiro The Witcher pelo jogo, e só mais tarde, bem mais tarde, na real, tive curiosidade de ler os livros. Mas os livros a gente deixa um pouquinho pra frente. Bem, eu tive contato com The Witcher primeiramente com os jogos, né? Com o furor, a euforia toda que teve do terceiro jogo, foi a primeira vez que eu ouvi falar da franquia. Aí, depois, com o devido sucesso que ele teve, tudo, eu acabei indo atrás do primeiro e do segundo jogos, porque eles eram financeiramente mais baratos ali, mais viáveis para poder começar a brincadeira. Eu comprei os dois primeiros jogos pelo Steam, baixei, comecei a jogar o primeiro, gostei bastante da abertura aí, como o Diogo falou, ele já te coloca bem no clima ali do jogo, te deixa, como posso dizer, a abertura te instiga já a entrar naquele mundo, a conhecer, você fica curioso para poder saber o que tem ali dentro, né? Só que, ao contrário do jogo, a jogabilidade já me pegou bem, e eu senti aquela jogabilidade bem travada. Eu joguei ali, eu acho que uns 15, 20 minutos do começo da história, parei, e aí, por N motivos, não voltei mais. Depois de um bom tempo, daí eu fui saber que estavam lançando os livros aqui no Brasil, comecei a ver, ficar em promoção de Submarino e afins. Aí eu fiquei sabendo que tá tendo os livros e foi uma coisa foi levando a outra, né? Mas não tive uma imersão ainda tão grande nesse universo de RPG. Senhor Erechu, o senhor que é um pouco afastado dos jogos por sequência de motivos que não vem ao caso no momento, mas e o senhor? Bom, The Witcher, o jogo, eu comecei a tomar ciência de que ele existia com o sucesso do terceiro jogo, mais ou menos em 2015, que muita gente começou a compartilhar print, a comentar sobre o jogo. Apesar de eu não ser gamer e tal, eu sigo muita gente que é e o pessoal acaba comentando, se acaba registrando um ou outro título que é mais influente, que é mais comentado e que o pessoal agrada mais. Eu já tinha tido contato com os livros anteriormente, eu cheguei a ganhar o segundo livro, A Espada do Destino, promoção, acho que do Google Play, ele dava esse livro de graça. Aí eu baixei e tal, mas antes de ler eu fui procurar algumas informações sobre o livro, aí eu descobri que era uma série longa, eu já deixei o livro ali marcado como ler depois, porque esse era o segundo livro, então eu precisava de começar do primeiro. Então eu falei, não vou ler isso aqui agora. E fora também que era e-book, eu tenho dificuldade pra ler e-book, eu prefiro ler livros em papel que eu tenho aqui. Então ele foi ficando de lado. E demorou até um tempinho também pra eu linkar que o jogo The Witcher era inspirado nessa série de livros, A Saga do Bruxo. E acho que tem a ver também com o fato da editora ter, com o sucesso do jogo, ter publicado uma nova edição, agora com a capa, com a arte do jogo também. Aí fica mais fácil de você fazer o link entre o jogo e entre o livro. Antes eu não tinha essa visão. Eu até prefiro as primeiras capas, eu acho elas mais bonitas, assim, tem mais aquele tom de fantasia que eu gosto. Mas as do jogo também ficaram bonitas e são atrativas a mais pro público gamer ali, que já conhece o personagem de outra mídia. Mas eu demorei um pouquinho a fazer esse link entre jogo e entre livro. Exatamente, eu aproveitar o link que você fez aí e falar dessa questão. Que os livros começaram a ser publicados no Brasil, pela WMF Martin Fontes, em 2011, posterior ao lançamento do primeiro e do segundo jogo, mas eles não tiveram essa vendagem tão alta que justificasse um sucesso grande de vendas. O livro veio por méritos próprios, praticamente ali, baseado nas suas vendagens internacionais e do sucesso que ele fazia na Europa. Com o lançamento do jogo 3 e o sucesso que o jogo foi fazendo, o livro ganhou uma segunda versão. Então, os livros aqui no Brasil são publicados em dois formatos. Um livro mais clássico, com capas que remetem ao cenário de fantasia, aquelas capas mais tradicionais, e capas com a série, com a nomenclatura The Witcher, da mesma fonte do jogo, e publicado sempre com o Geralt, o protagonista, em suas capas, para que o público linke diretamente. Opa, são livros daquela série. E muitas pessoas acabam não sabendo desse fato, né, que os livros precederam o jogo, e os jogos são sucessores espirituais dos livros. A gente tem essa informação de que as tramas dos livros, dos jogos, se passam em sequência aos acontecimentos da grande saga do bruxo. Então, a CD Projekt Red tentou, ao máximo, fazer com que aquele universo que eles estavam expandindo ali fosse o mais fiel possível aos livros, apesar de que o próprio autor não considera eles como uma sequência oficial, é mais como um universo expandido, não oficial, da série. Por falar nisso, tenho que lembrar aqui que o Rafeiro me pediu para falar, né, que esse acordo foi proveitoso para ele, de certa forma, mas nem tanto, porque o acordo comercial, na época, foi para um jogo ali, ele vendeu a licença, a produção do primeiro jogo, não sabia o quanto sucesso ia fazer aquela coisa. E o acordo comercial rendeu muito mais para CD Projekt Red do que para o bolso do Andrei Sapkowski. Mas não dá para negar que, apesar de ele ser prejudicado nessa negociação, a gente tem todos os quatro aqui na mesa como exemplo de que os jogos ajudaram a gente a conhecer a série, a comprar os livros. Sem os jogos, provavelmente alguns outros leitores também não teriam conhecimento dessa série, e que é muito boa, e a gente vai começar a falar dela agora pouco mais adiante. Quem quiser saber mais sobre os jogos, a gente vai linkar alguns podcasts que fizeram um trabalho muito bom para conhecer os jogos, você saber mais sobre a jogabilidade e outros detalhes que não é muito da nossa alçada no momento. E a gente vai deixar todos os links na postagem para que você possa apreciar mais sobre o jogo, já que o foco da gente aqui vai ser os livros. E a tal abertura que tanto o Diogo quanto o Júlio citaram também vai estar ligada aqui para que você possa assistir o vídeo e entender que, mesmo passados quase 10 anos, essa é uma abertura que ainda está, é um CGI muito bem feito, uma coisa assim que vai instigar você provavelmente a querer pelo menos ver as outras aberturas e ver mais sobre esse universo. Só para dar um ponto aqui sobre o jogo, eu acho interessante a gente só falar que ele trouxe uma coisa bacana, que é a questão de saves, né? Só esse detalhe que eu acho que é bom ser lembrado, que quem jogou o primeiro pode jogar com o save no terceiro jogo. Ele faz o link, né, das suas escolhas que Você pode vir fazer aqui o The Witcher, tanto o livro quanto os jogos, eles trazem questões, não é apenas fantasia, capa e espada, bem e mal. Ele tem uma questão muito complexa, como se fosse da própria sociedade, né? Porque você tem escolhas ali que você acha que vai ser a correta, mas lá na frente você viu que aquilo lhe trouxe um problemão. E essas escolhas você traz na saga inteira, né? No decorrer do jogo. Eu acho isso muito bom. É, isso foi bem trabalhado, tanto que eles colocaram, a CD Projekt fez um serviço que, mesmo para quem não jogou os primeiros jogos, eles fazem ali, meio que colocam a escolha para você poder decidir ali no terceiro jogo, vamos dizer, se você começar pelo terceiro. Agora, se você já vem com a bagagem do primeiro e do segundo, trouxe o save e usou o save para poder jogar o terceiro, aí as escolhas já foram feitas lá no passado e vão ser... Você não vai ter que fazê-las novamente, no caso, né? A inteligência do jogo também tem isso de balancear, tanto para quem já jogou os anteriores, quanto para quem começar jogando o terceiro, que é um jogo que pode ser jogado independente, né? E é bacana como é feita essa conversa, né? Como que o terceiro, o Wild Hunt, você conta quais foram as suas escolhas. É com Geralt tomando um banho, sabe? Numa conversa com um lorde qualquer, ele fala, você fez isso, mas o que, que você fez mesmo? Aí você tem as suas escolhas. Obviamente que não tem peso da narrativa, né? Mas você ali consegue mais ou menos traçar qual seria a sua personalidade, como seria o seu modus operandi como o Geralt, né? Sim, sim. É como se você pudesse carregar as questões morais, a moralidade do seu personagem a partir dos acontecimentos dos jogos anteriores e que elas vão reverberar nos acontecimentos desse jogo também. Isso. Na forma como você se relaciona com o mundo e o mundo se relaciona contigo. Isso também é bacana porque acaba gerando um fator replay do jogo, né? Tem várias pessoas que acabam jogando novamente e fazendo a escolha diferente para poder ver também a mudança, né, de acontecimentos que uma ou outra escolha vai levar. Sim, sim, isso é bacana. Eu fiz isso também lá no Mass Effect, que foi praticamente uma das primeiras indicações que eu fiz aqui no podcast, comentei lá com o Erechu ainda, quando a gente era só a dupla fazendo o programa, e também tem muito disso. Mas o Diogo chegou a falar com a gente em off que aqui a gente sente um pouco mais esse peso dessas escolhas, o peso dessas questões. Se realmente ele traz um pouco mais esse peso, mais do que aquelas ações do Mass Effect faz, ele deve ser um jogo muito bom de se jogar pela história, não só pela ação das coisas, né? É, porque às vezes você faz uma escolha que você acha que é a certa, é a moralmente mais correta, né? Mas no fim você viu que aquilo ali trouxe tanto problema que seria melhor ter escolhido uma menos popular, pra talvez ver o que, que aquilo iria ocorrer, se fosse um mal menor, né? Se isso existe, mas às vezes você se questiona, poxa, depois que eu fiz tudo isso e eu vi o desenrolar, você quer voltar para tentar ver alguma outra coisa. Isso é um fator replay muito bom mesmo. Aí eu comprei os jogos, é claro que eu vou fazer minha experiência para os jogos, mas primeiro eu quero terminar de ler os livros, já que ele traz essas histórias como sequências espirituais dos livros, nada melhor do que trazer aquela experiência mais profunda. Me permitam um adendo antes de falar sobre a série. Uma coisa na publicação nacional da série pode fazer com que os leitores fujam dela: o número de livros. A publicação dá a entender que é uma série composta de 8 volumes, mas na verdade essa numeração inclui outros volumes além da série principal, como é o caso do livro que falaremos hoje, O Último Desejo. A bem da verdade, a obra publicada no Brasil como a Saga do Bruxo Geralt de Rivia é composta de 2 coleções de contos integrados que antecedem a série principal, 5 volumes da série principal e um romance independente Tempo de Tempestades, história paralela situada entre contos de O Último Desejo. Sobre essa questão e outras é melhor deixar que vocês falem mais. Ótimo, ótimo ponto, Holly. É bom a gente falar coisa que o Erechu também tocou, que ele recebeu o segundo livro e ele viu o tamanho da série, viu que era o segundo, se acochambrou ali e disse, opa, não vou ler isso aqui agora não. O tamanho da série, assim como várias séries, quando a pessoa vai ver, comprar um livro, vai ver que aquela série é muito grande, vai ter que desembolsar às vezes um valor muito grande, não tem saco para acompanhar uma série longa, é o tamanho que assusta. E é bem como a Holly falou, a gente precisa explicar um pouco essa questão, que os livros da série foram publicados no Brasil dessa forma, como 8 livros de uma única série, mas eles foram publicados inicialmente lá fora, a intenção dele, eles publicados em, como forma de contos, que o The Witcher surgiu como um conto publicado em 1985, caso eu não esteja muito enganado, e depois o personagem Geralt deu sequência em outras aventuras, e mais tarde essas aventuras foram compiladas em outros livros. O primeiro a ser publicado foi o segundo livro, chamado A Espada do Destino, e depois a publicação dele veio a os outros contos foram compilados, O Último Desejo, que as aventuras narradas nesse livro se passam antes. Então a publicação nacional praticamente se organizou de forma cronológica, de uma forma que você possa ler e entender toda ela de uma forma melhor. Mas você pode fazer a leitura desse livro de forma independente. O primeiro livro, que é o que falaremos com maior empenho hoje, maior desenvoltura, porque alguns aqui conseguiram completar a leitura e outros já fizeram a leitura parcial do livro. É O Último Desejo, ele é um livro de contos, assim como o segundo. Então, você pode ler e encontrar essas aventuras curtas do personagem e depois, se você gostar, você lê o segundo. Ou ler o segundo e ler o primeiro. A ordem não interfere tanto no que você vai aproveitar da história, porque a história é um tanto independente, apesar de que há conexões entre Contos de Último Desejo e A Espada do Destino. Se lido na ordem certa, ele tem talvez um aproveitamento maior. Você consegue pegar alguns detalhes. Mas se você leu fora de ordem, você não vai perder muita coisa, porque só depois ler o primeiro, você vai entender, aquilo que eu li lá atrás foi por isso. Você só vai ter outros insights em momentos diferentes, mas nada que impeça de você de aproveitar o decorrer dos contos. Assim como tem a série principal e vai ter só depois publicado o último livro, que é um romance independente, não mais um livro de contos, que é O Tempo de Tempestade, que se passa mais ou menos ao mesmo tempo do primeiro desse livro de contos. Então, estou sem saco, quero só a série principal. Você vai ler a série principal. Eu estou fazendo a leitura do primeiro livro da série principal após ler os livros de contos. E posso falar por experiência própria que, se você tiver lido os livros de contos antes, você vai ter mais informações e vai entender algumas questões. Mas se você quiser começar pelo Sangue dos Elfos, que é o terceiro, você não vai ter dificuldades em fazer a leitura. Você só vai ter as informações à medida que você vai lendo o livro. Você não vai começar sabendo quem são esses personagens. Mas se isso vai atrapalhar a sua leitura, de forma alguma. Então, a publicação aqui no Brasil só quis tentar organizar em ordem de publicação e ordem cronológica as histórias para que você tivesse uma experiência mais completa. Então, eu entendo, de certa forma, como foi organizado para parecer uma série longa. Mas nada impede de você fazer a leitura em separado dos livros de contos, ver se a escrita do autor te agrada, ver se aquela história te agrada, e aí sim continuar as aventuras desse personagem. É bom que você não saia investindo todo o seu dinheiro numa série longa e saia perdendo coisas. Não vai ficar aquela sensação de incompletude. Esse adendo é muito bom. É legal que deixa assim ao gosto do leitor, né? Se o leitor ele quer primeiro conhecer o universo de uma forma mais tranquila, calma, sem se aprofundar muito, os contos, eles podem ser lidos independente, né? De forma independente, e como eles não são assim muito bem interligados, dá para você poder ler sem se prender ali com muita pressa, ler um pouco agora, ler outro conto depois, ou se já é um leitor que prefere entrar com tudo no universo, pegar uma coisa mais profunda, ou uma questão com mais profundidade, aí ele pode já entrar diretamente no romance e mergulhar com tudo, né, no universo. Sim, sim, perfeitamente. Quem preferir histórias curtas para conhecer a coisa, pode pegar os contos. Quem já quiser entrar de cabeça num romance porque quer uma história com mais detalhes, vai para a saga principal e aproveita tudo que aquele romance e seus capítulos têm a oferecer. Mas já que a gente vai começar a falar desse mundo, é preciso ser dito alguns pequenos detalhes sobre este mundo que se habita The Witcher. The Witcher, como a Holly trouxe lá na explicação inicial sobre o que é a série, ele é um cenário de fantasia com tons mais sombrios. O autor, ele chega a deixar em aberto algumas coisas, principalmente nesses contos iniciais, e que não diferem eles de muitos cenários de fantasia, além de ser um clima sombrio e de fazer algo que eu cheguei a comentar com os rapazes aqui em momentos anteriores, que é fazer aquilo como Tolkien fez, que é pegar um pouco da sua mitologia que o cerca. No caso do Tolkien, ele pegou as mitologias da Inglaterra, aquelas coisas, para unificar coisa e retratar os contos de fadas dentro de suas obras, como se tudo tivesse ligado desde o início. E o Sapkowski faz praticamente a mesma coisa, só que com uma versão mais sombria, que o seu mundo de fantasia tem essa característica mais sombria. Então ele recria alguns contos de fada dentro desse cenário que a gente vai passando a ler e reconhecer durante a leitura, e também um pouco da mitologia eslava dentro do livro. Ele cria essa coisa mista e traz esse cenário de fantasia sombrio, pesado, onde as coisas não são limpas e brilhantes como uma fantasia de capa e espada heróica e de high fantasy habitual. Inclusive, uma das características que mais me chamou a atenção quando você estava comentando o livro é essa quantidade de referências que o autor coloca nos contos dele. É como releituras de clássicos contos de fadas, né? E aí eu fiquei interessado, que eu gosto bastante de releituras e formas diferentes como esses contos são trabalhados, até porque não tem uma forma padrão, não é só o formato Disney, não é só o formato Grimm. São histórias que eram contadas de tradição oral, e aquilo vai sendo passado de geração em geração, e conforme o tempo passa, elas vão sofrendo alterações também. E aí isso me chama atenção, porque cada autor tem um jeito de trabalhar isso de uma forma diferente. Então, você consegue perceber muito da qualidade do autor se ele consegue te apresentar uma mesma história de uma forma inovadora ali. Eu já conheço essa história aqui. Ah, essa história aqui da princesa que é expulsa de casa pela madrasta e vai morar com anões. Eu já conheço essa história. Mas quando ele te conta ela de uma forma diferente e você vê um quê de originalidade naquilo, é mérito pro autor. Você tem que reconhecer a qualidade dele nisso aí. E o autor dessa série, ele consegue fazer isso. Foi uma das coisas que eu percebi durante a leitura. Então a gente vai começar a falar então mais sobre O Último Desejo, este primeiro livro de contos. Mas antes de falar sobre contos, a gente tem que falar sobre a figura que realmente guia a gente por essa história, que é Bruxo Geralt de Rivia. Areshu, o senhor poderia falar um pouco sobre Geralt de Rivia para nós? Nesse primeiro livro a gente já encontra o Geralt adulto e já em atividade. Ele é um bruxo que a gente entende que a profissão dele é caçar monstros e ser remunerado por isso. Criaturas fantásticas. Os seres humanos têm problemas com esse tipo de criaturas e pagam aos bruxos para expulsá-los. São criaturas que os seres humanos não conseguem lidar de uma forma normal. Então, o mais próximo que ele teria de um herói, destrua essa criatura que atormenta a nossa vila aqui, seria a figura dos bruxos. E esses bruxos, eles são treinados desde a infância, eles passam por um longo treinamento que envolve poções mágicas e coisas do tipo. Isso não é muito detalhado no livro, o autor não se aprofunda nisso na primeira parte, nesses primeiros contos, não. Mas é dado a entender que eles sofrem bastante com esse treinamento, e inclusive sofrem de efeitos colaterais do uso de diversas poções, de tratamentos, de rituais, e diversas coisas que eles precisam passar até se tornarem bruxos de fato. O Geralt tem os pelos do corpo todos brancos, como efeito colateral, os cabelos, cílios e tudo mais. E ele também tem os olhos fendados, como olhos de gato, também em decorrência desses processos que ele passou. Mas a gente já encontra ele adulto, e já lidando com esses problemas que são do cotidiano de um bruxo. É bom até aproveitar para falar que o termo bruxo remete a gente a outras coisas, mas bruxo nesse cenário é basicamente, como o Erichu falou, um caçador de monstros malignos. Tem trabalho de exterminar eles cobrando o devido pagamento, e ele faz uma certa distinção também. Ele não mata qualquer criatura. Seres que demonstram ser seres sociáveis e inteligentes, eles não trabalham como mercenários e assassinos. Eles têm um próprio código de conduta. E sobre as alterações que o Areshu falou, essas alterações variam de bruxo para bruxo. Alguns bruxos têm outros efeitos. O Geralt teve esses efeitos que o Areshu falou, que ficou com os cabelos brancos, olhos de fenda e algumas outras questões. Esse processo, nem toda criança sobrevive. Um treinamento árduo que leva ao falecimento de muitas pessoas, de muitos candidatos no processo, e que faz também com que eles não sejam, apesar do Areshu ter usado a palavra herói ali para aquele povo, não é que eles sejam um herói, até porque eles cobram isso, né? É que eles são rechaçados pela sociedade por essas modificações. Eles chegam a ser tratados como monstros, são como um mal necessário em alguns momentos. Eles são os bruxos. No passado, quando eles eram numerosos, eles eram até mais aceitos porque eles eram necessários até por demais, que existiam muitos monstros no mundo. Hoje, a quantidade de monstros está mais escassa. O próprio Geralt começa a pensar que pode chegar o momento em que haverá uma espécie de bruxo, ou seja, alguém para caçar os próprios bruxos, que eles estariam se assemelhando muito mais às criaturas e sendo tratados de forma ruim pelas pessoas. No jogo também deixa isso muito claro, né, Diogo? Sim, sim. Quando o Geralt ele chega numa cidade, normalmente para ajudar, né, para fazer algum tipo de missão, ao falar com qualquer um, as pessoas criticam ele, chamam ele, nossa, você, a aberração sai daqui da minha cidade, sendo que você tá ali para ajudá-los. E eu acho que pela falta de... Não digo que ele tem uma falta de sensibilidade, mas eu não sei se ele já tá tão habituado a esse tipo de tratamento meio cruel da sociedade que os bruxos eles não se importam mais com eles. Eles já estão envolvidos em alguma... Alguns casos que a opinião do povo já não afligem, eles já não ligam tanto, talvez por sofrerem já isso demais, já saber, se já tá acostumado com esse tipo de tratamento, né? E também tem a ideia de que os bruxos, eles realmente, o processo para eles se transformarem nisso, ele acaba com o sentimento deles, eles passam a ser criaturas apenas feitas para matar. Que não é o caso do Geralt, que ele é um cara extremamente, né, cheio de emoções, por assim dizer. Porque no livro ele é um cara mais, né, cheio de relações pessoais, até demais. Mas a sociedade ela meio que trata muito mal os bruxos. O motivo a gente não entende muito bem. Às vezes a sociedade faz isso apenas por não entender muito bem o que ele está fazendo. É como se fosse um mercenário, só que de uma classe... um pouco mais baixa, não sei. E no livro, eu acho interessante, porque no livro eu não notei esse tipo de comportamento. Assim, não tão exacerbado como é na cidade, porque você chega lá e você já é julgado apenas por ser bruxo. E como o Geralt ele tem os cabelos brancos e tal, ele é conhecido como o Lobo Branco, né? Ele é conhecido, ele é famoso, é um famoso bruxo. As pessoas tratam ele bem mal. Eu não lembro de ter encontrado tantas cenas ou tantas partes no livro que ele tivesse que passar por uma espécie de constrangimento desse. Sim, sim, mas eu acho que tem algumas no primeiro livro, no segundo livro tem mais outras, mas é porque, apesar de barcas, elas deixam claro essa questão. No primeiro conto, logo no conto introdutório, a gente tem essa questão logo na chegada dele, o povo tem esse tratamento com ele. Mais à frente, uns soldados autoproclamados de um lorde da redondeza ficam expulsando ele do templo que ele está lá, tratando os ferimentos, querem expulsar ele na marra. Não, você não vai se cuidar daqui não, você tem até amanhã para ir embora. Tem essas questões assim, mas eu acho que no livro seguinte tem mais isso de ele sendo tratado como escória, como os outros traz, trata ele junto com a escória da sociedade. Mas eu acho que o livro deixa mais implícito isso, que os bruxos são tratados dessa forma, mas o Geralt, as coisas que vão acontecendo, é como se o Geralt fosse o mais conhecido daqueles bruxos, sabe? Mesmo ele sendo um pária, por ele ser muito conhecido, algumas pessoas tratam ele de uma maneira não tão exagerada como tratariam qualquer outro bruxo. O Geralt é bastante conhecido entre os bruxos, né? Tipo, o Lobo Branco. Então, o Lobo Branco vem aí, os caras já sabem quem é. Seja por ouvir histórias contadas por outros personagens ou seus feitos chegarem aos ouvidos de regentes e outras pessoas. Porque ele trabalha muito para essas pessoas poderosas também, né? No livro ele se envolve com algumas. Sim, principalmente da própria CGI, né? Do primeiro jogo. Que, em teoria, aquela estiga, aquele monstro que ele vai atacar ou vai domar, de uma certa forma, seria a filha bastarda, né, do rei. Sim. E ele vai lá para resolver problemas, não é apenas matar monstros, uhum. Né? Não é apenas... E lá mata e traz. Não, geralmente o monstro ele tá causando um puta problema pra alguém importante. Sei lá, um grifo tá matando animais, que esses animais seriam, sei lá, seriam de alguém, né, de algum fazendeiro importante. Ele quer que mate o bicho, mas o bicho tem alguma influência porque o bicho é mágico. E aí e alguma coisa de uma profecia mágica vai... A morte desse bicho vai trazer consequências, né? Da estirga só mais um exemplo. Uhum. E é como você falou, aquela questão do sentimento. Os bruxos, em teoria, tentam afastar os sentimentos, e isso faz parte do treinamento dele, a deixar aquela coisa meio Jedi, deixa de lado o sentimento, porque o sentimento traz coisa ruim. Os Jedi tem essa coisa de afastar também os sentimentos no meio das coisas. E os bruxos também fazem, de certa forma, algo parecido durante o seu treinamento, que é abandonar os sentimentos vai abandonar o medo, não vai deixar com que ele fraqueje, seja lá qual o sentimento. Mas o Geralt, a gente vê que ele carrega um pouco mais de sentimento, não só pelas relações com as mulheres, essas paixões. Ele carrega sentimento pra caramba. A gente vê que ele é mais condescendente e tem um código de honra mais aberto e mais fixado em alguns sentimentos que ele tem. Como o caso que eu falei, de ele não matar algumas criaturas e... Puxa um pouco, por exemplo, que o Diogo deu. Você não chegou a ler o segundo livro, mas o conto de abertura do segundo livro, por exemplo, é praticamente isso. Eles estão caçando um dragão. O dragão verde de tal lugar matou um rebanho, deixou a cidade sem alimento. As pessoas estão indo atrás do dragão, querem matá-lo. Geralt fica sabendo, as pessoas pedem para ele matar. Ele diz que não matará o dragão, porque, segundo ele, o dragão não é somente um monstro qualquer. Ele é uma criatura com... razão, racionalidade, e matar uma criatura dessas seria contra o código dele. Não é um animal qualquer, nem só uma arma de destruição. Deixe que outra pessoa faça o serviço. Ele tem um código de moral. Mesma coisa, ele não é contratado para matar elfos e humanos e outras coisas. Ele não se mete nessas questões por causa desse código. Esse código de conduta, de moral dele, ele traz uma das melhores histórias, né, do primeiro livro. Sobre aquele... É um lobisomem ou uma fera, né? Que o livro ele usa, né? Ele pega muitas histórias que já são referências, né, no nosso mundo aqui, como algumas histórias da Disney. É como se fosse o Witch é maneiro porque ele pega algumas histórias que seriam da Disney antes da Disney, sabe? Uma história um pouco mais pesada. E o Geralt, ele, em teoria, ia conhecer, de fato, o tal do Fera, uma criatura que matou algumas pessoas ali ao redor da propriedade dele, que é pessoas que invadiram aquilo lá. Ele se, né, toma todas as poções, ele faz todos os rituais que ele precisa pra atacar uma fera, e ele acaba jantando com o cara. Ele viu que o cara é totalmente socializável. Eu acho que ele não sabia antes, né? Pra ele era só mais uma besta. Mas não, era uma pessoa que, cara, eu sinto muito, minha condição é essa agora, não tem muito o que fazer, né? E o Geralt não tem como julgar também. Sim. Isso é muito bom. O que eu acho legal desse conto, que até já foi comentado em outros podcasts que eu ouvi, é que o Geralt, ele chega lá preparado pra poder enfrentar um monstro. E quando ele vê que a criatura é inteligente, não é um monstro no cerne da palavra, ele fica confuso por um momento. E aí ele começa a ponderar um pouco mais a situação. A fera pede pra ele guardar a espada ali, ele pega, fica meio assim. Daí a fera pergunta: você tá com medo? Aí ele responde: ah, eu deveria estar com medo. Tem ali um momento de tensão antes dos dois conversarem e entrar num acordo, né? E você vê que pra ele foi uma surpresa tudo, e depois a forma como ele acaba lidando com isso vai de acordo com que vai acontecendo ali durante o conto, né? É bom até você falar isso, porque tanto nesse conto quanto no inicial, e a gente vai vendo em outros sequentes, o Geralt é muito de trabalhar nisso. O modo operante dele é sempre se preparar antes de fazer qualquer coisa, e isso inclui investigar, analisar o fato, não simplesmente, fui contratado para matar aquela criatura. Matarei sem pensar. Não é só uma máquina de sair matando. Para avaliar a questão, ver o que acontece. Assim como ele parou para esse cara, para ver. Ele é a criatura, vou me defender a princípio porque ele tá me atacando. Depois os dois param, conversam, e ele vai ressabiado primeiro, vamos analisar esse cara. E a todo momento ele vai analisando tudo que aquele cara conta na história, o que acontece, qual é a relação dele com as mortes, com o arredor ali, com as vilas ao redor. Ele tá matando as pessoas, será que é isso aqui? Vai ouvindo a versão do seu adversário, vamos pôr assim, e aí ele vai analisando e vendo que, ou talvez essa não seja a criatura que eu esteja caçando, e ele vai usar esse cara para conseguir pistas para quem é a real monstro da história. E a gente vai vendo que ele não é somente um caçador de criaturas, é um pouco mais que isso. Por isso que essa definição de bruxo e até a definição de caçador deixa bem confusa a coisa. Ele avalia tudo, ele é sempre aquele tipo Batman, né? Primeiro eu tenho que me preparar para sempre ser o melhor. A gente vê no primeiro conto que ele vai enfrentar a Styria, que é a criatura que aparece no vídeo, que o Júlio até falou em off pra gente que gostou muito de ter visto o vídeo e na hora que ele leu o conto gostou muito, não foi, Júlio? Que contava a história. Meio que foi o que me chamou a atenção aí pra poder ir atrás de ler os contos, né? Até então você tinha comentado que você tava lendo, tal, eu achei interessante, só que, né, não tava pensando em colocar essa leitura aí na minha pauta tão cedo. Mas conforme eu fui ouvindo os podcasts, daí eu ouvi comentarem que o primeiro conto do primeiro livro era meio que a representação da cena de abertura do primeiro jogo, aí eu fui atrás de poder ler pra poder ver como que ia ser a representação escrita daquela cena e ficou ótimo. Aí eu acabei levando e colocando já os livros tudo na lista do quero ler. Então, deixa eu tentar botar em... tirar o elefante branco da sala. O primeiro livro, eu tava esperando como se fosse uma espécie de um conto, sabe? Uma saga. Tava esperando uma saga que ia começar no último desejo e ia terminar, sei lá, no último livro que eles lançassem, que o André fosse lançar. O amigo André. Nosso amigo André. E não foi assim, né? Como a gente já falou, é um livro de contos e aqui isso aí meio que... Eu falei, nossa, é sério. Mas eu gostei. Eu achei... Alguns contos são melhores do que os outros. Eu achei os contos, eles são meio... Eu achei eles um pouco anticlimáticos, sabe? Esse conto que abre, né, o primeiro jogo, ele é excelente. A narrativa dele, você parece que você está vendo, né? A animação ali ocorrendo diante do que você está lendo. Mas alguns outros eu fiquei meio... Né, bacana, interessante. Eu acho. Eu gostei dos contos em que eles focaram na mitologia do Witcher. Do que acontece com a própria. Próprio cargo de ser um bruxo, né? Por exemplo, a questão dele ter que buscar uma criança, né? Que ele. Uma pessoa prometeu, depois de um tempo ele tem que buscar. Ele vai lá buscar, não tem essa de. Ah, foi uma promessa, eu deixei passar. Não, você prometeu essa criança, eu vou buscar. Você vai ficar sem seu filho, né? Isso aí eu acho bacana, que alimenta a mitologia do próprio. Mas quando você faz uma história... Apesar de que uma das melhores que eu achei, que é a da besta, da fera, né? Que é sociável. Que ele não é apenas um monstro sem inteligência. Eu achei que não tem muita não pega na mitologia, né? É apenas um conto separado, você pode simplesmente seguir sem ele. Mas ele é tão bem escrito que vale a pena. Alguns outros que realmente não focam em nada na mitologia do bruxo, e não foi tão divertido quanto eu pensei que fosse, meio que me deu uma desanimada. Mas eu quis seguir pro segundo, para ver se a história seria dessa forma, né? Também, se eles iriam aprofundar a questão do último desejo, que é um conto bem maneiro, né? O último conto, se eu não me engano. E esse já falou aqui que é novamente um livro de contos e tal, mas ele inicia com um dragão. Eu ainda não li, né? E eu quero saber se esse livro... Se vale a pena. A gente tá focando aqui no primeiro ainda. Não, tá tranquilo. É bom você pôr sua opinião aí, que a gente pode falar de alguns pontos. Talvez você tenha sentido isso também pela expectativa e porque a organização do livro se deu tempo depois dele ser escrito, né? Tipo, o livro foi originalmente publicado em 1992, mas os contos já tinham sido publicados anteriormente. O livro só uniu esses contos. Eles não foram escritos em sequência, sabe? Eles não foram pensados para ser um livro. Então ele foi pensar, esse conto já tinha sido publicado aqui, eu vou reunir. E para reunir esses contos, para unir, ele fez aquela trama principal que conecta cada conto. Talvez por isso o nível das coisas e as histórias fiquem em algum momento para mais ou para menos que outros. Mas isso é normal de qualquer coletânea de contos, né? Mas talvez alguns arranjos tenham sido feitos de forma melhor e outros não. Mas nos livros sequentes eu acho que você vai ter uma outra visão disso. Eu assumo também que é um pouco de culpa minha disso, porque eu tava idealizando que o livro ia ser um épico referente a um último desejo de alguma coisa, sabe? De algum monstro, alguma coisa assim. Eu não soube que era um livro de contos apenas. Apesar de não ser um livro de contos apenas, né? Ele é linear de alguma forma. Só que essa linearidade, ela é meio quebrada, né? Você não vai... É como se fosse um filme do Tarantino, sendo que uma pessoa nunca tivesse visto nenhum filme dele. Eu meio que não entende de início, mas acaba se acostumando depois que vai ler o segundo. Agora que eu conheço, eu já tô esperando isso, talvez o segundo livro seja um pouco melhor, ou não, não sei, vou ter que ler primeiro. Mas do jeito que o primeiro termina, eu achei interessante, dá vontade de continuar. Eu acho que essa quebra aí, realmente, você vai ler o livro esperando um romance mais detalhado, mais profundo, mais concentrado ali, pega pega e vê que são contos, acaba dando aquela quebra de expectativa mesmo. Eu mesmo achei que a série era uma série de romance. Só depois que o Ace começou a ler e comentou que eram contos, que eu fui saber de toda essa separação, que os dois primeiros são contos, e só depois começou a ter aí a romantização mesmo. Uhum. Acho que todo mundo acabou se confundindo de achar que era um romance longo. Comigo também foi assim. Dos contos em si, essa quebra de ritmo assim, a gente tem porque tem alguns capítulos que intercalam esses contos, que fazem meio que a ligação entre eles, a voz da razão que eles são chamados. Aí tem um, dois, três, cada um entre um conto e outro, que conta uma história linear ali, e esses outros contos são histórias do passado do Geralt, que acabam tendo relação com algumas das coisas que estão sendo contadas nessas partes. Quando eu comecei a ler, eu li a primeira e o Geralt estava num templo se recuperando e tal. Aí logo em seguida muda, porque ele tá numa taverna conversando e recebendo as informações sobre a primeira missão que ele vai ter. Aí eu falo, não, pera, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu fui dar uma olhada na estrutura do livro e eu vi que era assim, falando, agora dá pra me ler ele. Tendo isso em mente aqui, e eu vou construindo quebra-cabeça aos poucos aqui. O Diogo comentou do Tarantino, é a mesma coisa. Só quando você terminar de ler o livro que você vai ter uma noção do todo ali, do que tava acontecendo em si naquele templo em que ele tava. Você vai tendo nuances ali e detalhes sendo pincelados a todo tempo, mas você só consegue formar o quebra-cabeça total mesmo ao final do livro, assim que você entende tudo. E as histórias mais antigas dele também, que intercalam esse trechinho linear aí, que são os contos propriamente ditos, elas são avulsas, mas elas servem pra te apresentar o personagem, te apresentar o mundo, te apresentar a forma de atuação dele, e ela vai trabalhando esse monte de detalhezinhos aos poucos também. Então, num você conhece um aliado do Geralt, no outro você vê como ele se comporta diante de uma criatura inteligente, em outro você tem uma noção maior de como ele se prepara para enfrentar esse tipo de criatura, em outro você já tem um conflito dele com ele mesmo, e a profissão dele é meio que aquela crise de identidade que a pessoa tem no meio da idade: o que estou fazendo da minha vida, o que sou eu, o que será de mim. Então isso aí meio que acaba servindo para você construir um todo do personagem. Como eu não tinha o background dos jogos, é o meu primeiro contato com o personagem, ficou um pouquinho vago, assim, isso, tentar montar isso enquanto eu tava lendo. Eu só fui ter essa visão mais clara ao final do livro mesmo. Eu imagino que pra quem já conhece o personagem dos jogos, vai ser mais fácil identificar alguns elementos que já estão presentes nos contos. Isso que você falou sobre a voz da razão, se eu não me engano, essas partes são bem curtinhas, né? Sim. E são essas que dão uma sequência ao que tá acontecendo com Geralt. São justamente essas que eu disse que foram escritas depois. Elas foram escritas especialmente pra conectar aqueles outros contos. Por serem tão curtinhas, eu fiquei... Cara, eu queria mais, sabe? Eu queria mais alguma coisa ali. Mas no final ele junta tudo, né? E fica bom. Mas eu queria alguma coisa a mais ali. Sim, sim. Essa coisa a mais é o que você vai ter mais à frente, mesmo na saga principal. Dando sequência, assim, peso do mundo, você vai sentindo a coisa maior, assim. Porque os dois livros de contos só apresentam alguns detalhes importantes pra série, mas já servem pra instigar muito o leitor. Eu achei que essa que foi a vantagem dos contos, de ter esse lado tarantinesco, assim. Vou te apresentar já um personagem formado, vou te mostrar o que ele é capaz, e aos poucos vou te mostrando, olha, ele passou por isso, ele se relaciona com o mundo dessa forma, o mundo se relaciona com ele dessa forma, o povo trata ele dessa forma, ele é importante para aqui, para os reis. Tem aqueles capítulos lá que ele está dentro do salão da rainha Calante, porque ele foi chamado, ele não sabe o que, ela fica aquele debate sobre como os nobres tratam os bruxos e a plebe, e ele fica naquele debate com ela: será que você conhece todo mundo, você deve julgar todo mundo igual, assim como você acha que todo mundo julga vocês da mesma forma? E aí, isso a gente vai reconstruindo o cenário em si, com esses retalhos que o Arishu falou, essa coxa de retalho. Mas eu achei que o Sapovsky fez isso de uma forma muito boa. E o segundo livro, ele acaba trazendo a estrutura de contos também, mas ele não é intercalada por essa estrutura. Ele já foi pensado para ser uma coletânea de contos sequenciais, porque este, O Último Desejo, é uma reunião de contos antigos, e essa estrutura aqui, que acabou incomodando de certa forma alguns e instigando outros, ela foi pensada para que intercalasse esses contos, ela conectasse os contos. Por isso que em alguns momentos você fica meio sem entender como o Arishu ficou: ué, por que isso aqui e não direto o conto, para entender que são várias aventuras através do tempo. Fica nessa de jogar presente, intercalar passado. Você acaba perdendo um pouco da história. Você lê um trechinho, aí você vai pra ler o conto, que é uma parte maior, assim. Aí quando você termina o conto, você, beleza, você lê o conto, você sai de uma experiência... Eu posso falar que eu saí de uma experiência boa de quase todos eles. A maioria me agradou muito, assim. Mas quando você volta pra aquela parte, você tem que recapitular, deixa eu lembrar onde que ele tava. Quem é essa sacerdotisa que tá conversando com ele? Aí você lembra que ela é a superiora lá daquele templo. Aí você tem aquela volta ali, aquele buscar de informações que você tem que fazer de novo. Ele acaba sendo um pouco chato ali. Você já não começa uma coisa nova, você tem que ficar relembrando ali. Por outro lado, também é bom que você acaba construindo uma história um pouco maior ali também com o personagem. Mas em termos de ritmo, assim, pode ser que seja quebrado, pode ser que seja chato. Mas dá pra você ler ele também, pulando essas partes também. Por ser um livro de contos também, você pode voltar depois e ler isso tudo em sequência, esses pequenos interlúdios como um único conto também. Ele te dá essa liberdade pra você fazer isso. Dos contos em si, eu tinha comentado que a experiência foi muito satisfatória, porque você começa a ler eles e o autor começa a te apresentar coisas e você começa a tentar prever pra onde que aquela história vai te levar ali. E eu vou te falar que você não consegue, você não sabe até o último ato ali o que vai acontecer na história. Ele é muito bom em criar tensão, em fazer um suspense, em brincar com o inesperado ali na narrativa. Você não espera que o Geralt vá salvar aquele que é o monstro, você não espera que ele vá se aliar a uma criatura que no início você julga que é o grande inimigo dele ali, o inimigo mora ali. Então ele é muito bom em construir essa atmosfera nos contos dele. E ele vai te surpreendendo. Você fala, não acredito que é isso. E isso acaba sendo instigante pra você continuar lendo e a querer terminar os contos. Uhum. E a construção de cenário, que eu acho que apesar do cenário ser bastante genérico, assim, vago, ele não deixar aquelas características, essa é a minha característica marcante, além do tom sombrio. A característica dele é isso, é de reunir contos de fada, reunir mitologia eslava e trazer um tom sombrio pra coisa ali. Mas ele consegue trazer naqueles outros detalhes sobre a política, trazer um pouco da relação entre as criaturas, entre as classes, vamos pôr assim, entre aspas, entre o bruxo, os feiticeiros, você vê a diferença entre esses, porque o feiticeiro é tratado de uma forma e o bruxo de outra. O feiticeiro e as feiticeiras são aqueles que têm mais estudo, são mais acadêmicos, a gente pode dizer assim, enquanto o bruxo é o pau para toda obra, quem vai efetivamente cuidar do trabalho mundano, enquanto o feiticeiro fica à parte dessas coisas e utilizado em tramas maiores. A gente vai vendo os outros guerreiros, a gente vai vendo as outras pessoas, a gente vê o bardo lá, o Jasquier, que faz amizade com ele e se torna um personagem comum que vai aparecer no livro seguinte, vai aparecer também já na saga principal. E é um personagem bastante carismático. A gente vai vendo as relações do mundo através dos contos construídos há pouco, em vez de te entregar aquele boom de informações, aquele... Como é que chama, Erichu? Infodump. Isso, esse infodump aí, esse cheio de informação de uma única vez para você absorver muita coisa. Ele vai te dar as coisas aos poucos e você vai construindo esse cenário como um quebra-cabeça, juntando, isso faz sentido, a relação dele aí, porque dessa forma isso aconteceu. E eu gostei muito da forma como o autor escreve essas. Júlio, você não terminou a leitura do livro, mas a forma como ele escreve te agradou? Eu acho que ele dá ali um detalhamento do cenário e dos personagens satisfatório, de certa forma, pra poder ele consegue te envolver no clima ali também do que ele tá tentando passar. E, ao mesmo tempo, ele também consegue colocar um pouco de tensão ali. Você vê que o Geralt, por mais que ele seja habilidoso, que você sente que ele tem ali experiência e habilidade, ele também, pelo menos nos dois primeiros contos, ele enfrenta dificuldade tanto com a Estrige quanto com a fera lá, depois que ela enfrenta, né? Eu acho que o conto, ele pelo menos me fisgou, né? O autor, ele sabe colocar os elementos assim, de certa forma, te deixar instigar essa curiosidade e fazer você querer ir atrás de mais daquele mundo, né? Explorar mais aí tanto a parte mitológica quanto todos os detalhes do cenário e dos personagens que tem envolvidos. Uma coisa curiosa com relação ao texto dele é a quantidade de palavras incomuns que ele usa. Eu tava lendo no aplicativo do Kindle, ele tem essa vantagem que você só seleciona a palavra e já te dá o significado dela ali, o verbete. Ele usa algumas palavras bem pouco comuns, assim. Geralmente para equipamentos de selaria lá que ele usa com o cavalo dele. Ele nomeia todos, uma bolsa lá que fica na lateral do cavalo, ela tem um nome diferente, que não é bolsa, eu não vou me lembrar aqui agora. Mas tá lá no texto é um vocabulário bem rico que ele usa, mas não é aquele vocabulário que deixa o texto truncado. Tá ali a palavra, você consegue entender pelo contexto o que que é, e se você tiver um pouquinho de curiosidade ou tiver a facilidade de estar lendo no Kindle ali, você seleciona e já descobre imediatamente o que que é. Ah, é uma bolsa de carregar itens usada em cavalo. Tá ali a descrição dele. Ou o nome de plantas, ou o nome também de criaturas fantásticas. Não são tão comuns. Tem dríades, tem fadas, tem licantropos, mas tem outras. Tem... Não vou me lembrar de cabeça aqui agora, porque são muitos. Mas tem vários. Aí você seleciona, você vê, criatura criatura fantástica de zonas rurais da Europa. Tá lá o nome da criatura com a descrição breve dela lá. Outra coisa também é que ele não dá nome aos bois sobre determinados temas. Ele é um livro adulto, então... mas ele é escrito de uma forma assim que um jovem, uma criança poderia ler e não ver nada demais nele. Mas pra gente adulto, tem muita coisa que ele deixa subentendido, que você sabe do que ele tá falando ali, mas ele não fala, ele deixa subentendido ali, você entende. Tanto que o primeiro... Não é interlúdio, eu tô chamando de interlúdio, mas não é. Interlúdio é o nome da nossa nave, criatura. O primeiro conto, A Voz da Razão, lá, já começa com ele num templo sendo atendido por uma sacerdotisa. Mas é aquele atendido sexual ali, mas ele não chega a detalhar, ele não chega a falar que é. Você só lendo, você vai sacar isso, vai entender do que ele tá falando. Mas tá implícito no texto, não tá explícito. É bem interessante essa forma dele contar e não dizer o que é. Foi bom você tocar nesse ponto, porque o texto dele é bem fluido mesmo. Ele não é truncado, é um texto rápido, apesar de termos da cultura eslava para alguns monstros assim, coisas, aqueles monstros pouco habituais em termos específicos para fantasia, cavalaria, termos medievais, não atrasam a leitura. Ele não perde tempo com descrições muito longas, coisas que você vai te cansar ou não. Ele é um livro ágil, até porque, se tratarem de contos, é uma leitura que não vai demorar muito para você fazer. É uma leitura de fantasia, sem se pegar naquela coisa épica, tratada de forma demorada e coisa que pode acabar afastando algumas pessoas. Eu acho que isso facilita também para aquela questão que eu apontei anteriormente, que é: o livro serve perfeitamente para te introduzir naquele cenário, te apresentar as coisas e deixar você curioso ou não para dar sequência à leitura. Ele é independente, como a gente já falou, ele não precisa ser lido. Só vai fazer sentido se eu ler tudo. Lê ele, se gostou e escolher prosseguir, você prossegue. Se você gostou e pronto, vou prosseguir no meu tempo, você vai no seu tempo. Se você não gostou, tranquilo também. Você não investiu numa série longa, poder ler e depois se arrependeu. Você tem a chance de poder ver. Uma coisa que o Ereshu faz muito aí e fez também é pegar os primeiros capítulos que é disponibilizado, sai com uma Amazon, é o primeiro capítulo. Você lê o primeiro conto, você tem um contato com a escrita, vê, opa, a escrita dele me agradou, vou dar a chance. Você não precisa comprar o livro para que você descubra isso depois. E até os livros estão regularmente em promoção na Amazon, principalmente essas capas dos jogos, eles estão regularmente em promoção, não é muito difícil você achar eles a 10, 12 reais, não. Vira e mexe, sim, o primeiro tava 15 reais há poucas semanas atrás, tava valendo sim, bem. Sim, e não é só o primeiro, várias vezes assim, baixa o terceiro e o quarto, outra semana baixa o primeiro, o segundo, baixa o mais pra frente, mais pra trás, e aí você não precisa, já que você não vai precisar ler tudo de uma vez, vai juntando, vai, opa, vou comprar esse agora que tá 10, tá 12, vou comprar esse aqui, esse tá 15, vou comprar esse aqui. Os de conto, principalmente, que eles são independentes, então, tanto faz, se o segundo tá barato agora, compra o segundo, pode ler o segundo, que não vai te atrapalhar a sua experiência, não, você não vai ter uma experiência pior que ninguém, porque lê o segundo em vez de ler O Último Desejo antes. Pode ler A Espada do Destino sem medo, você vai entender tudo que está ali, porque os contos só fazem referências pequenas aos outros contos do primeiro livro, mas nada que interfira o seu entendimento. Assim como a gente vai ver durante os já citados referências aos contos de fadas e outras, e essa mitologia aí, dentro do livro, sem que fique galhofa. É muito bem executado essas coisas, como o Ereshu mesmo falou. Só depois de uma releitura eu fui percebendo algumas outras coisas assim. Eu fiz uma leitura dinâmica e fui percebendo outras coisas, me dando conta de outras questões. Até a Baba Yaga, que é uma figura uma bruxa conhecida da mitologia escandinava lá, aquele lado da Rússia, tá presente aqui de certa forma. Ele não cita diretamente, mas quem conhece um pouco da mitologia vê aquela referência, opa, fica brincando aquele famoso troféu caça-piolho, que a pessoa fica caçando aqui, opa, aqui ó, isso aqui quer fazer referência. Você não precisa ser o chato da referência, nem ficar querendo pagar de bonzão pros outros, mas é um prazer que você tem assim, que vale a pena também pegar referência à série, porque tem alguns contos, como já foi citado, da Bela e a Fera e da Branca de Neve, são referências diretas, mas tem umas referências menores que estão inseridas ali que você vai precisar de um pouco de atenção para pegar a referência. Mas nada que atrapalhe a sua leitura do conjunto da obra. Com a leitura dos contos, eu fiquei curioso também para conhecer mais do mundo do Geralt, esse mundo de fantasia sombria. A gente sabe que os humanos são a raça predominante, a gente sabe que tem outras raças que tiveram as suas civilizações, os elfos, os anões e outros seres fantásticos assim, que tiveram o seu tempo ali, mas eles foram e estão sendo subjugados pelos humanos. E fica um pouco de curiosidade para a gente saber como eram as cidades e os reinos desses outros povos e um pouco mais também da relação deles com os reinos humanos. Dá a entender que por eles serem minoria agora e serem praticamente extintos e terem menos poder, eles são tratados como párias ali, como coisas indesejadas nas vilas humanas. Mas a gente não sabe direito, não é detalhado como as coisas chegaram a esse ponto. Em algum momento é citado que teve um evento e tal, mas é muito vago assim, é tudo citado de uma forma vaga. E essas coisinhas vagas vão deixando de ser curioso, falar, mas isso aqui. Talvez sirva de gatilho também para aquele leitor que gosta de se aprofundar mais na fantasia, entrar de cabeça no mundo também, dar sequência na leitura para conhecer isso futuramente nos romances, que eu imagino que isso vai ser melhor trabalhado lá. Mas com o que já tem nos contos, você já consegue perceber alguns desses conflitos. Essa tensão entre raças, entre minorias, um pouco de preconceito e xenofobia bem evidente também. A questão da Ordem dos Bruxos também, que é um pouco vago também. A gente não sabe quem criou o Geralt, se ele serve a alguém maior. A gente entende que ele está atuando por conta própria, mas talvez ele deva algum favor, algum dever para alguma ordem maior. Não é tão cravado assim, sim ou não, nesses contos. Isso tudo, esse monte de possibilidade em aberto, te deixa curioso, te deixa ávido por conhecer mais também. Uma coisa que eu dei falta, assim, por ser um livro de fantasia, foi num mapa. Geralmente a gente abre livro de fantasia, a primeira coisa que tem é um mapa ali com as cidades principais, pontos principais que vão aparecer nas histórias. E nesse primeiro livro, pelo menos, não tem. Pra quem vem dos jogos, eu imagino que a pessoa tenha noção por um mapa. Mas pra mim, não tive. Então as cidades, os reinos, eles são citados, mas fica tudo muito vago na minha cabeça. Eu quero chegar uma hora que eu quero estar com esse panorama mais ou menos completo, ou com um mapa ali desenhado em algum livro que eu vou reconhecer algumas localidades, ou eu mesmo ter uma noção, tal reino é inimigo de tal reino por causa desse evento que aconteceu em livro tal. É aquela construção de mundo que você vai fazendo aos poucos com a leitura, né? Vou dizer que faz falta, que eu já comecei a ler o terceiro aqui nesse volume dessas capas baseadas nos jogos, e não tem também não, nem na série principal. Ixi. No primeiro volume da série principal não tem não. Só no final, só no último. Nem sei. Mas essas questões aí que se apontou vão sim ser melhor trabalhadas já nos contos da primeira, do segundo livro, né? Da Espada do Destino. E vão trazer consequências pro livro principal, pra série principal. Que eu acabei falando que eles podem ser lidos de formas independentes mesmo, mas o que vai diferenciar a leitura não sequencial da leitura sequencial é somente aquele enriquecimento da experiência. Fazer a leitura na ordem vai lhe dar uma experiência mais rica e saber de tudo antes. Quem leu fora de ordem vai saber de tudo, mas depois. Quem escolheu não ler não vai ter todos aqueles detalhezinhos, mas não vai ter atrapalhado o conteúdo total da coisa. A relação entre os reinos, essas coisas, vai realmente ser abordada aí, mas o mapa faz falta. E eu sei que isso é tão essas coisas que você falou são tão interessantes e me chamou a atenção para um livro que foi publicado por outra editora, que eu acho que foi pela editora Pixel, que é O Mundo de The Witch. E eu tô tentadíssimo a pegar esse. Você sabe que eu gosto muito de cenário, coisa que eu repito todo o programa aqui. Tô tentadíssimo a pegar só para ficar mais por dentro dessas outras coisas. Mas não é um item que seja indispensável para o leitor comum, não. Quem quiser ler só o livro, ter uma história boa, bem escrita, vai encontrar somente no livro ali, talvez só faltando um mapa, mas satisfazendo esse desejo de ler uma várias sequências de história bacana. Um livro bom pra você ler. Eu conheço bem esse sentimento, assim, de começar a ler uma coisa e querer afundar cada vez mais naquilo ali. E não de repente algo que não era necessário fica sendo necessário, porque você precisa saber, você tem que conhecer mais, é maior do que a gente não dá conta de controlar isso não. Mas foi exatamente isso que me guiou a continuar a leitura. Eu li o primeiro, eu comprei só os primeiros, porque eu sabia, eu já tinha tido essa informação de que leram contos. Para quem não tinha essa informação, já vai ajudar bastante o nosso ouvinte a buscar, já sabendo disso. E eu fiquei sabendo, aí disse, opa, vou aproveitar que eles estão baratos aqui, vou comprar só eles dois. Não vou gastar dinheiro comprando a série toda. E li o primeiro, fiquei instigado a ler o segundo e fiz, porra, por que eu não comprei a série toda? Mas aí, minha curiosidade não aguentei não. Eu fui pra série principal pra ver se era tão bem escrito quanto os contos estavam sendo pra mim. Aí vem a pergunta, né? O quanto vocês vão mergulhar nesse universo, né? Como eu falei, eu primeiro tive contato com o primeiro jogo, aí dei aquela travada por conta da jogabilidade, só que eu ainda deixei ali em stand-by porque eu tinha vontade de seguir a ordem, tipo, do primeiro, segundo, terceiro jogo por conta do ponto do save, né? E da influência das suas decisões, tudo, enfim. Depois de ficar sabendo dos livros, aí eu fui atrás de ler o primeiro, comecei a ler o primeiro, me deu vontade, eu vou querer ler agora toda a série de livros e depois jogar os três jogos. Quer dizer, não tem mais volta, né? Vou te falar que pra mim vai ser a mesma coisa, vou ler toda a série e assim que puder e o computadorzinho deixar, tiver um upgradezinho pra aguentar os gráficos do terceiro jogo e aguentar rodar sem travar essas coisas, eu vou aproveitar que eles dão sequência, né, que eles são a sequência espiritual dos livros e continuar aí e ver até onde o bruxo Geralt de Rivia vai com essa história. Bom, eu pretendo continuar lendo a saga de livros, os jogos. Eu fiquei interessado porque tem muita coisa que o pessoal elogia nesses jogos. Então, talvez, futuramente, um hardware melhor aqui em casa e eu me aventure pelo mundo de The Witcher através dos jogos. Mas, por enquanto, é apenas a saga de livros. Pretendo continuar lendo na ordem cronológica, que o Ace chegou a comentar, até chegar nos romances, que eu imagino que vai ser mais aquela coisa mais épica, aquela coisa mais grandiosa que a gente geralmente está acostumado com livros de fantasia, assim. Não que os primeiros não sejam, já são suficientes já para te deixar ali vidrado, mas nada como ler uma série longa também. E não tem volta, não. É só da sequência mesmo. Talvez futuramente os jogos também. Bom, a sequência de livros, eu assumo que depois que eu li o primeiro, achei meio... não esperava, né, o que eu encontrei. Eu fui deixando o segundo pra frente. Na fila aqui já tá meio longe. Mas talvez depois que eu pegar o terceiro jogo pra rejogar, né? Rejogar não, pra jogar do início novamente... posso me sentir inspirado para começar a ler de novo. Talvez começando do primeiro novamente para pegar o fio da meada, para lembrar de como eram a narrativa, como que ele matou ali a parte sequencial, né, para iniciar o segundo livro. Apesar de não ser necessário fazer isso. Quanto aos jogos, eu tava pensando em começar, mas cara, você já iniciaram o The Witcher 3? Algum de vocês três já pegaram e abriram o jogo um pouquinho depois de meia hora? Porque, cara, quem tem o toque de querer fazer todas as missões e as sidequests é impossível. Você abre um mapa, é um mapa bem, assim, é grande de início e você, quando passa daquilo ali, é como se fosse um tutorial. O mapa é gigantesco, ele é três vezes o tamanho do Skyrim. Ou seja, é um absurdo de grande o mapa do jogo. E mais de 200 horas. E cadê tempo pra isso? Sabe, hoje em dia jogar um jogo com um pouco mais de 70 horas já é um tanto sacrificante. 200 horas pra isso é ainda mais absurdo. Mas um dia eu consigo, um dia eu tento. Eu ouso falar que um dia eu quero platinar The Witcher pra ter lá e falar pros meus netos, quando eu terminar de platinar, né? Vou mostrar pra eles. Meus netos, sentem-se aqui que o vovô vai platinar. Então, é isso. Quando eu começar o terceiro, eu talvez comece o segundo livro. Essa questão aí do tamanho do terceiro jogo também foi algo que me chamou a atenção, porque eu joguei Skyrim, sei lá, 700 horas, de, quase 800 horas de Skyrim, foi um negócio que eu mergulhei, tipo, com tudo naquele universo. E falando que o The Witcher também é tão bom quanto em alguns aspectos, né, do jogo e dessa questão da exploração. Eu também gosto muito dessa coisa de explorar, sair fazendo todos os side quests, pegar o máximo da história e também dos itens, de tudo que tiver pra poder me oferecer ali. Tanto que é por isso que eu enrolei até agora pra poder começar o jogo. Não quis também começar do terceiro, que jogar o primeiro, o segundo, o primeiro, que não são tão gigantescos assim, pra poder dizer, vai ter seu tempo. E a gente, o tempo a gente arruma aí um pouquinho. Eu também tava reclamando que, não tem tempo pra nada, não sei o quê. Quando peguei o último Zelda aí, já tô com 260 horas e aumentando. Não tem jeito. Você pegou o Switch? Sim. Cara, você é uma pessoa feliz. Eu posso dizer que sim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do programa e aproveitado a nossa dica. E também, se você já tiver curtido os jogos, já tiver lido os livros, saiba que você pode falar conosco pra gente bater aquele papo e saber mais, trocar experiências aí, que será muito bem-vindo. E quem quiser fazer isso, pode fazer como, senhor Erichu? Você pode comentar diretamente na postagem do podcast no site, através do Discos ou do plugin do Facebook. Você pode também mandar um e-mail pra gente através do endereço contato@multiversox.com.br. Você também pode procurar a gente nas redes sociais, a gente está em praticamente todas elas. No Facebook, a página é facebook.com/multiversox. No Twitter, a conta do blog é @multiversox. Os integrantes também estão no Twitter, o Ace @capacebarros, o Júlio @juliobarcelos com dois L's, o Diogo @id_diogo e eu tô como _Airechu. É só procurar a gente por lá, entrar em contato e vamos seguir conversando sobre o bruxeiro, sobre livros, sobre jogos e tudo mais. Gente, comentem aí se vocês têm alguma dica pra gente que ainda não entrou de cabeça nesse universo. Qual que foi a experiência de vocês também? Se vocês leram os livros antes, se começaram o jogo, se começaram do terceiro e depois pularam pra antes, ou se seguiram a sequência do primeiro, segundo, terceiro jogos. Também aconselho quem tá aí, ficou curioso para poder conhecer o jogo, conhecer os contos também, ou na Amazon, pelo aplicativo do Kindle, ou também você pode baixar ali uma amostra gratuita do primeiro livro, que vem exatamente o primeiro conto que representa a cena de abertura do primeiro jogo. A gente vai deixar também o link aí pro vídeo com essa abertura do primeiro jogo. Vocês podem aí fazer o comparativo da leitura com o vídeo, que ficou bem legal. Se você querer ser o chato do Kindle, reza a lenda, se você selecionar a palavra Kindle, ele joga como referência amor. É isso, quem quiser, tiver curiosidade, né, de faço das minhas palavras do Júlio, pode pegar o primeiro capítulo, baixar direto do Kindle, ou no aplicativo, na Amazon. E se tiver interesse dos jogos, apesar do primeiro ser maneiro, que é, vou jogar o primeiro, ele é clássico e tal, começa do terceiro, porque a CD Projekt Red, eles entenderam que muita gente não conhecia a série, e ela fez ela pensando também na galera que nunca jogou. Então, se for o caso de querer jogar, mas não ter o primeiro ou o segundo, tiver só os consoles da nova geração e tiver a curiosidade de saber, eu quero jogar antes de ler os livros e tal, comece pelo terceiro, não se assuste com o tamanho, ele é gigantesco mesmo. Vai fazendo as coisas com calma, que daqui a um tempo, ou eras, ou milênios, a gente termina o jogo junto. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, senhores. Um beijo no coração. Oi, gente. Falou, pessoal. Vocês continuam péssimos em fazer despedidas, né? Nossa Senhora.